JS, mais romântico que nunca. E essa é nossa. Hoje é o dia do seu casamento. O amor da minha vida se casando com um outro alguém. Você brincou de amor jogando fora o meu sentimento. Amor que era seu, de mais ninguém. Lembro você jurando que eu seria o grande amor da sua vida. Promessas de amor que acreditei, mas você não cumpriu. Acreditei e me traiu. Promessas de amor me fez acreditar, mas gravou na aliança um nome que não era o meu. Jurando seu amor diante do altar, entregando alguém o amor que era meu. Você me usou, me jogou fora, e jurando que me amava, me adorava, tudo da boca pra fora. O que me fez não tem perdão. Eu não nasci pra ser amante, dá o fora do meu coração. Menino no sax, JS. Lembro você jurando que eu seria grande amor da sua vida. Promessas de amor que acreditei, mas você não cumpriu. Acreditei e me traiu. Promessas de amor me fez acreditar, mas gravou na aliança um nome que não era o meu. Diante do altar.